Ação e reação. 60º programa. Nós estamos no capítulo 11, o templo e o parlatório. André Luiz vai nos esquentando os corações, revelando essas coisas extraordinárias que ocorrem naquele templo que está na área exterior da mansão da paz, ou mansão paz. No céu mais próximo da terra, nas regiões umbralinas, podemos dizer assim. Ou purgatório, regiões purgatoriais, reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana e outras crenças. No final, conforme a crença, se dá um nome. Deus tem tantos nomes. Deus para nós, Manitou para os índios americanos, Tupã para os índios brasileiros, Alá para os irmãos do Islã. No entanto, é a mesma maravilhosa, cósmica, universal entidade. Assim é o caso da mediunidade. Uns dizem sensitividade, paranormalidade, carisma. No fim, é tudo a mesma coisa. Mas vocês vão ver nessa resposta, no desenrolar desses ensinamentos, que lá no céu supremo, digamos, no sétimo céu, segundo alguns, há sete esferas, ou se falam em outras esferas. São Paulo esteve na terceira esfera, se não me engano, naquela passagem formidável das suas cartas. Depois até eu leio. Foi elevado ao céu, seu espírito foi elevado. Aliás, eu depois leria essa passagem na própria Bíblia Sagrada e também no livro Paulo e Estevão, se não me engano, Emmanuel conta lá mais detalhadamente o que Paulo relata nos seus escritos, de forma resumida. E alguns veem com muita reticência isso, que eles são religiosos curiosos. São religiosos que não acreditam na vida espiritual. São maiores propagadores do ateísmo, do materialismo, pois falam em vida eterna, mas se vamos comentar mais aprofundadamente o assunto, aí eles abrem os olhos assim, espantados. Ué? Isso seria compreensível se partisse de irmãos ateus materialistas. Mas irmãos que acreditam na vida espiritual... Bom, o Hilário continua perguntando, era um médico muito curioso, mas a curiosidade benéfica, não a curiosidade malsã, que nós não permitimos nas reuniões do Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus, nem na sala do silêncio, nem no templo da boa vontade, nem no terceiro solo, na entrega da terra do Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica. A curiosidade benéfica, sim, mas aquela que vem com ideias preconceituosas, não. Nós temos que manter a elevação do ambiente. Vocês viram que os nichos não são vazios no templo, no palatório do templo, lá no mundo espiritual. Um dos muitos templos que lá existe. Esse aqui é mais referente à mansão Paz. Uma senhora orava à Virgem Maria sob a invocação de Senhora da Piedade, e naquele nicho vazio aparecia a imagem de Nossa Senhora, naquela concepção artística formosíssima de Antônio Teixeira Lopes, notável escultor português. Adiante, outra senhora pedia a Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresinha de Lisieux, a santa francesa, que faleceu, se não me engano, com 24 anos, em 1897. Eu já estive pertinho do lugar onde estão guardados seus restos mortais. Mas como eu não estou interessado em ver os restos mortais da querida santa, mas sim o seu glorioso espírito. Bem, lá, essa outra senhora invocava o espírito de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aparecia a imagem, o rosto da santa naquele nicho. Em determinado momento, Hilário, muito curioso, perguntou: mas se acontece que uma personalidade que no mundo ganhou os fóruns de santidade, mas aqui no mundo espiritual a situação não é esta, porque ele está em provações até nas zonas umbralinas, pagando erros que as multidões não souberam, se fizer alguém prece a eles, essas preces serão atendidas por quem, se eles não podem atender? Então Silas explicou. E na economia de Deus nada se perde. Deus não deixaria uma pessoa fervorosa a estar pedindo para não ser atendida, se merece ser atendida. Então Silas explicou que os espíritos daquela falange à qual pertence o suposto santo, a suposta santa, o mago, conforme a religião, mas que são evoluídos esses espíritos, que é o espírito que veio para fazer um grande teste de santidade, não se deu bem, então ele não volta lá para o lugar onde estava, ele vai ter que corrigir-se, é como que repete o ano. Mas os seus irmãos espirituais lá, e alguns elevadíssimos, esses atenderão o pedido em nome dele, feito pela criatura de fé, que não pode ser enganada nem ter sua fé prejudicada. Deus nos julga pelo coração, pela boa vontade. Mas aí o Silas vem com outra pergunta, muito inteligente por sinal, e preste bem atenção à resposta, é a seguinte: todavia, ponderou meu colega, será de crer que o espírito das congregações religiosas ainda permaneça vivo nas esferas mais altas? O assistente Silas sorriu e ajuntou: meu caro Hilário, não no sentido restrito do sectarismo terrestre, pois quanto mais se eleva aos cimos da vida, mais se despe a alma das convenções humanas, aprendendo que a providência divina é luz e amor para todas as criaturas indistintamente. Olha aqui o poema do Ecumenismo Total do irmão Zarura. Deus é um só, não há mais deuses. Aí é o poema da boa vontade. Mas no poema do Ecumenismo Total, ele mostra que a bondade divina é para todos. Que existe uma unidade em todas as criaturas, por mais diversas que sejam as suas concepções filosóficas, religiosas, ideológicas, científicas. Essa unidade é Deus. Mas prossegue Silas: entretanto, até que a alma se identifique com os fatores sublimes da consciência cósmica, os círculos de estudo e fé, aperfeiçoamento e solidariedade, pelo bem que realizam, estejam onde estiverem, merecem o maior acatamento das inteligências superiores que atendem à execução dos planos divinos. Vejam que música belíssima está tocando aí. É a Última Primavera de Grieg, aquele famoso compositor norueguês. Nesse momento, as vibrações de vocês todos vão até o lugar onde Grieg esteja, na Terra, reencarnado, no espaço, e ele é beneficiado. Tudo é vibração, minha gente. Mas aqui agora vem André Luiz falando aqui, narrando. Logo após, como se quisesse fixar em nosso espírito os méritos da lição, dirigiu Silas o olhar para certa senhora que se mantinha em prece, não distante de nós, e depois de ligeira observação, conduziu-nos até ela, recomendando-nos atenção, muita atenção. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental e estabelecida a sintonia, olha a questão da sintonia aí, legionários de Deus, campanheiros da boa vontade, trabalhadores da boa vontade de Deus, não é uma questão da sintonia. Eles entraram na sintonia da prece daquela senhora, não é? E vão ver o que está se dando na sua mente. Entraram na sintonia. Imagine nós entrarmos conscientemente na sintonia dos maiores poderes espirituais, amorosos, ao mesmo tempo que enérgicos, que governam sob as ordens do Cristo o planeta Terra. Tudo será vitorioso no nosso caminho, mesmo que não percebamos. Que, aliás, muita gente se pensa vitoriosa e não é. Vitória só segundo o conceito de Deus. Como dizia Emmanuel naquela mensagem famosa, muita vitória não passa de derrota. E muita derrota é que a vitória é verdadeira, porque às vezes é derrota no sentido humano. Por exemplo, Jesus foi derrotado por aqueles perversos, conluiados. Mas será que Jesus foi derrotado? Não, foi ali que ele se tornou vitorioso. Procuramos assimilar-lhe a faixa mental da senhora que orava e, estabelecida a sintonia com ela, surpreendemos no nicho a imagem viva e simpática do nosso abnegado doutor Bezerra de Menezes, doutor Adolfo Bezerra de Menezes, apóstolo do Espiritismo Cristão no Brasil, desencarnado no Rio de Janeiro em 11 de abril de 1900. Como sofreu o doutor Bezerra? Ele sofreu uma paralisia, teve um derrame cerebral. Mas prosseguindo, surgia a imagem viva e simpática do doutor Bezerra de Menezes, ao mesmo tempo que ouvíamos a súplica da nossa companheira desolada. Doutor Bezerra de Menezes, por amor de Jesus, não abandones meu pobre Ricardo nas trevas da desesperação. Meu esposo infeliz atravessa rudes provas. E, ó generoso amigo, socorre-nos. Não permitas que ele desça ao abismo do suicídio. Dá-lhe coragem, doutor Bezerra de Menezes. E paciência, muita paciência. Sustenta-lhe, amigo, o bom ânimo. As dificuldades e as lágrimas que o afligem no mundo caem sobre minha alma, aqui no mundo espiritual, como chuva de fel. Por isso é que nós devemos lembrar sempre com amor, generosidade, os nossos irmãos que foram para a vida espiritual. Não pense que eles estão isolados, não. Há alguns que sofrem tanto com os maus pensamentos, o desamor, a briga de ambição entre herdeiros, por exemplo, aqui no mundo carnal, que os mentores espirituais, que às vezes têm responsabilidade sobre aquele irmão, aquela irmã, os isolam completamente dessas vibrações se eles têm merecimento. Agora, se não tem, não. Aí eles deixam o espírito lá também sofrer, porque ele foi causador daquilo. Ou às vezes até nesse caso, porque o espírito já evoluiu e está lutando pela libertação daquelas pessoas, ou está se retemperando, está se recuperando, porque desencarnou há pouco tempo. E alguns levam muito tempo, até anos, para se recuperar. Como eles querem a recuperação do espírito, os mentores mais elevados? Muitas vezes, se esses espíritos estão nos hospitais, nas casas de saúde, até nos hospícios do mundo espiritual, eles isolam. Há casos em que socorre. Qualquer dia desses, leremos alguns exemplos para vocês. Silas interrompeu-nos a reflexão, enquanto ouvimos a prece daquela senhora sofredora, acentuando: meus irmãos, segundo reconhecemos, o santuário serve à oração digna, sem cultos especiais. Olha aqui, olha o templo da boa vontade aqui. Eu? Ali alguém recorre ao amparo da monja de Lisieux, Santa Teresinha do Menino Jesus. Aqui um coração infortunado pede socorro ao notável taumaturgo dos espíritas no Brasil. E antes de desviar a minha atenção, fitei o semblante do grande médico, segundo as recordações da irmã que orava confiante, anotando o primor da fotografia mental que ela exteriorizava. Víamos ali realmente o retrato do Dr. Bezerra, qual o conhecemos, sereno, simples, bondoso e paternal. Precedendo-nos às interrogações costumeiras, o assistente Silas informou: com mais de 50 anos consecutivos de serviço à causa espírita, depois de desencarnado, o livro é de 1957. Adolfo Bezerra de Menezes fez jus à formação de extensa equipe de colaboradores que lhe servem à bandeira da caridade. Centenas de espíritos estudiosos e benevolentes obedecem-lhe às diretrizes na lavoura do bem, na qual opera em nome do Cristo Jesus. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Ah, tanta gente tinha curiosidade sobre isso, aqui está. E Dr. Bezerra foi, apareceu naquele centro, apareceu naquela reunião, apareceu a não sei onde, não é, manifestou-se, está aqui. Olha os nichos sagrados do parlatório. Mas o Dr. Bezerra tem centenas de amigos gabaritados que obedecem às diretrizes da lavoura do bem. E lá vão eles cumprir as tarefas em nome do Dr. Bezerra. Desse modo, alegou Hilário, é fácil compreendê-lo agindo em tantos lugares ao mesmo tempo. Perfeitamente, concordou Silas. Como acontece na radiofonia, em que uma estação emissora está para os postos de recepção, assim qual uma só cabeça pensante, para milhões de braços, um grande missionário de luz em ação no bem, pode refletir-se em dezenas ou centenas de companheiros que lhe acatam a orientação no trabalho ajustado aos desígnios do Senhor. E às vezes são milhares. Ou nas reuniões do Centro Espiritual Universalista, o Céu da Religião Divina, na qual o Dr. Bezerra é o grande mentor técnico e espiritual. Aquela equipe maravilhosa de médicos invisíveis, mas que estão aí vivos. É como eu digo, como é que se pode fazer a revolução mundial dos espíritos escondendo os espíritos? Ah, uma vez disseram, irmão Paiva, parabéns, o senhor está botando os irmãos invisíveis no, na televisão. No rádio, eu digo, mas é isso mesmo. Que coragem o senhor tem, irmão Paiva. Digo, meu irmão, muito obrigado. Mas como fazer a evolução mundial dos espíritos escondendo os espíritos? É impossível. Mas hoje nós vamos nos prolongar mais um pouquinho, porque estamos no final do capítulo. Para isso, aduziu meu colega, terá o seu campo próprio de atividade, assim como um chefe de serviço humano possui a sede administrativa da qual distribui com os comandados o pensamento diretor da organização. Como não? Falou-nos o assistente sorrindo. O senhor, que tem meios de instalar condignamente qualquer dirigente de trabalho humano, ainda mesmo nas mais íntimas experiências da vida social no planeta, não relegaria a intempérie os missionários da luz no plano espiritual. O senhor aqui, a quem ele se refere, naturalmente, vocês entenderam, é Jesus. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Vocês viram também que Jesus é o senhor de todos os missionários, hein? E não abandona ninguém. Ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos. E estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como é que ele ia abandonar um Bezerra de Menezes, uma Terezinha de Lisieux? De forma nenhuma. Acima de tudo para Jesus. Para Jesus não existe catolicismo, espiritismo, protestantismo, budismo, islamismo, judaísmo, brahmanismo, xintoísmo, zoroastrismo, esoterismo, umbandismo, como, desculpe a expressão, mas é para ficar claro, currais em que os crentes ficam presos como animais que não podem sair dali. Não, Jesus tem seu amor derramado sobre todos. Daí o ecumenismo total da religião de Deus. E não é ecumenismo só para catolicismo, protestantismo, judaísmo, islamismo, digamos. Não, é para todos, para toda a humanidade. O que ecumênico quer dizer universal. Por isso, no Templo da Boa Vontade, nas igrejas de Deus, nós nunca perguntamos, nem nos órgãos da LBV assistenciais, tipo de promoção humana, perguntamos a religião de ninguém. Porque isso é um crime. Religião não é para separar, religião é para unir as criaturas, porque Deus é o Deus de todas elas, com vários nomes, mas é o Deus de todas elas. Há tantas religiões, dizia o irmão Zarur, sabiamente, quantos são os graus de entendimento das criaturas humanas. Assim dizendo, Silas discretamente nos compelia a caminhar na direção da porta de acesso ao pátio exterior do templo. Alcançando a saída, notamos que a claridade ambiente se apagava quase que de chofre a poucos metros do pórtico, dando-nos a ideia de sofrer tremendo impacto das sombras circundantes. Sim, que estão no astral inferior, o templo está no umbral, ou no purgatório, digamos assim, para vocês entenderem. Aquela luminosidade era do templo, mas o ambiente em volta, daquelas regiões imensas, povoadas por seres sofredores, alguns maus perversos, tinha que ser zona de sombras. No enorme átrio, adensava-se turba imensa. Grupos diversos conversavam em alta voz. Havia quem chorasse, quem deprecasse, quem gemesse. Até gente que reclamasse, tá vendo? Nossa visão ainda não adaptada, aquelas zonas de sombras, mal registrava os contornos da grande multidão que ali se aglomerava. Entretanto, podíamos ouvir com precisão palavras e gritos, rogativas ardentes e desconsoladores apelos. Notando-nos a estranheza, o assistente observou comovido: aqui temos o parlatório da mansão, ao qual comparecem grandes fileiras de almas sinceras e sofredoras, mas habitualmente em profundo desespero, a inibir-lhes as vantagens da oração pacífica. Quer dizer, não podendo entrar no templo, que estavam muito desequilibradas, para essas criaturas havia o palatório. E com expressivo gesto ajuntou: neste grande recinto dedicado à palavra livre, encontramos realmente a nossa divisa vibratória. Além dele, é a dor inconformada e terrível, gerando monstruosidade e desequilíbrio, a exprimir o inferno da interpretação religiosa comum sectária. Vejam só, a exprimirem o inferno da interpretação religiosa comum. Quer dizer, os espíritos desencarnam, então quando dormem vão lá, veem aquelas coisas, depois fotografam na Terra conforme o seu conhecimento e falam inferno eterno, essas coisas todas. Mas Deus é pai, não pode querer que o filho fique sofrendo eternamente. Daí a reencarnação, que não é punição, é oportunidade para a criatura corrigir-se. É aquela história. Um camarada foi mandado para vender sapatos em determinado imenso país, muito povoado. A empresa primeiro mandou um que disse: não há nada feito, ninguém aqui calça sapatos. Depois um outro foi mandado, e esse chegou lá e disse: maravilhoso, todos aqui andam descalços, quer dizer, vamos vender calçado para eles. É assim, cada um fala conforme o seu entendimento. Vão dormir, aí dormem, chegam lá, vêm essas cenas, descem, o inferno, aquela coisa toda, respeitamos. Outros desencarnam e várias vezes vão parar nessas zonas, aí falam no inferno eterno, ok. Mas não, Deus, aquilo é apenas o purgatório. Que é todas as almas ficam no máximo no purgatório. E depois voltam reencarnando para se corrigir. O umbral, né? No entanto, muros adentro de nossa casa é a dor paciente e compreensiva, criando renovação e reajuste para o caminho dos céus. Quer dizer, no palatório ficavam aqueles que sofriam aquelas coisas todas, não é? E dentro da mansão, então, ir fora daquela região era dor total. Mas mesmo alguns que iam para o palatório é porque não podiam entrar no templo. Então você não pode deixar ninguém fazer bagunça dentro de um lugar de respeito. Mas isso não é boa vontade. É boa vontade sim. Você pensa que boa vontade é aceitar tudo? Isso é covardia. Foi por causa de covardia que o Chamberlain e Daladier deixaram o Hitler fazer tudo o que o Hitler queria. Aí o Hitler, depois que conseguiu diplomaticamente a Tchecoslováquia, a Áustria, et caterva, ele partiu para a guerra. Disse, oh, eles são fracos, eles estão recuando. Não, nas ambiências de oração a Deus, a coisa tem que estar bem equilibrada. Diante dos quadros deprimentes sob a nossa vista, não dispunhamos de expressão para qualificar o estupor de que nos sentíamos dominados. Foi por isso que nos calamos de maneira instintiva perante a quietação do assistente Silas, que a nosso ver recorria silencioso ao favor da oração. Veja como é que eles oram, hein? Oram inteligentemente, que eles sabem que aquilo lhes traz força. Que a gente que é assim, ó. A gente fala que ora, eles oram, ficam muito bem, depois não querem orar mais, caem de novo na gandaia. Oh. Mas o legionário da boa vontade de Deus não é assim. O soldado de Deus não é assim. Ele ora, está sempre em sintonia com o pé do Espírito Nair Torres, nossa querida Nair Torres, 24 horas por dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja agora e sempre com todos. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.